dua suara jadi dua suara parta. Estamos confirmando 1-3? 1-1-3, 3-3. Gente, está autorizado da Zendia, portal no 021-1895, ajuste altímetro 1014. Ajustou? Chama para o 38 da Azul, tá? É, 38.5, azul, tá? Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Tokyo, Oxo Romeo, ventou no 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 014, reporte solo controlado. Mano, 014, sente do vento, reporte solo controlado, Bravo Romeo. 3 ali, mantenha no zero. Mantenha no zero. 4076, solo os 4.6, livre à direita, solo 1-2-1-2, solo 9. Livre à direita, 1-2-1-9, solo azul, 4076, boa. Salvador, boa tarde, azul, 4076, livrou. Recentemente autorizado taxi Alfa, Juliette, posição 0841. Autorizado taxi Alfa Juliette, posição 0841, azul, 4076. Brasília, o Guito 7. Gol 1867, autorizado Brasília, número 360, colapíssimo 0, curva direita. Na saída, abra left, direto de luz, 7. Controle Salvador, quer 119, decimal 35, responda 5026. Autorizado 360, apresa luz, 17, para Brasília, decola da 10, curva direita, árvore left, 4, 19, 35, controle, 026, transporte, gol 1867. Se você já conhece, é um pronto de estacionamento. Chamará. B213, decolado 247, controle 1935, alô. Cheque o trem, livre pouso não no zero, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no zero no 4. Este é o processo, baixado gravado, livre pouso não no zero, Victor Linex 3. Estacionamento, você é a minha Uno, né, 254, do 09. 6254, observa a Embraer das ingressões, posição 08, após estar autorizado para estiver estacionamento, uma pronta para o táxi. Pode ingressar no 08, está autorizado depois, você vai colocar para o táxi, né, 254. Pronto. 2067 ali, mantenha no zero. Venha, mantém. Dali no X-Ray, solo os 49, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, poderia confirmar apenas abastecimento e após prossegue. Operação X-Ray, gente, autorizado. Alfa Kilo, parte 3, fica do seu sinalizador. 7, decolador 5-1, no controle 1, na final 3, 5-1, voo. Obrigado, Roberto. O que o Quebec fica posicionado no 7, vento variável com 3 nós, a última é só no 0 no 3. Quebec. Gente, apenas confirmar 145 a bordo. Gente, graças, autorizado tarde. Parte 1, táxi Índia, porte 0 no 0, torre 1895, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pelo 5-4, informa o PAC. Deixa eu ver se está aqui para o PAC, tem frequência livre, estacionar. Quatro linha, decolada 1 no 0, vento 1 no 0 graus, com 7 nós. 354, decolado. Bom, 57, controle 1, 9, sinal 35, bom voo. 935, voo, até a próxima, 254. Torre Salvador, bom dia, boa, boa tarde, passarelo 2230, a 4 milhas do externo. Boa tarde, passarelo 2230, reparte externo. Chama lá. Decola da 120, curva esquerda, saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 119, sinal 35, transponde 0271. Mas altimetro 1-0 no 4. Altimetro 1-0 no 4, livre pouso na 1-0-2-2-3-0. Temos confirmação, a pista opera em toda a extensão, né? Ah, aqui inclusive já foi apagada a marca. Bom, muito graças. 2230. Salvador, tá 3290, estabilizado ILS, baixado travado. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Agora estou na pista, 3290. Baixaria 2230, solo 02, viva direita, solo 1, 2, 1, decimal, 9. 2, 0. 283, aguarda a cópia. Controlador, bom dia, passou 2230. Passou 2230, bom dia, está autorizado o táxi via Alfa, Juliette, remota 1371. Juliette, remoto, 1-3. Paulo Salvador, boa tarde, ao Santos, 3216, autorização 4350 para Fortaleza. Então, 3216, é como você curta Tango, aguarda qual pé? Tá com a Tango, aguardando qual pé, o Santos, 3213, quanto qual pé? 3213, para qual pé? Autoridade do Brasil, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída A por Alefa, via o peso 17. Controle, Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5021. Autorizado Brasília 360, Arbor Alefa, decola onda 10, direita, peso 17, 119,35. Transponder 502. 3-2-3, fotogramento correto, é um ponto de direcionamento. Chama nessa, pronto, pode chutar. Tudo bem, confirma 2-2-3-0. Prossiga. Confirma, então não entra no 7-3, é WS e 4-3, posição 3. Bom, afirmo a posição que o inferno colocou aqui no sistema foi remota 1-3-4-1. Gente, remota 1-3-4-1, 2-2-3. Então, 3216, quanto cópia? 7-4-4-3-2-4-3. Fortaleza, nível 370. Decola, pistão 0, a curva à esquerda, na saída, Momofuti, via Upezulu, 19. Após o Bangu, Abucu, e prossegue conforme a rota. Contra Salvador, opera 119, decimal 35. Transponder 5031. Autorizado, nível de voo 370, decola da pista 90, saída Bombo Froti, primeira curva à esquerda, Tijolo 19, Bangu, após Bangu, voo direto a Bucu, Abucu, direto para Fortaleza, 19,35, controle de saída, 50,31 no transponder, 3216. 3216, correto, é um ponto de direcionamento. Paulo Gol no 3290, está autorizado o táxi Alfa, é porta da Juliette. Alfa, da Juliette, está 3297. Azul 4976, de informação que tenho, eu tenho que ir para a aula. O Azul 4976, guarda a copa, gentileza. Gentileza, cadê a informação que tenho? Momonita. 3290. 3290, mantém a posição antes do Juliet, informo que irá aguardar a posição 07 liberada. Azul 4976, vamos cópia. Autorizado para Afonso, nível 170, decola pistão 90, curva esquerda, saída Momo, Nita, November, India, Delta, Sierra Alfa, via do Lua 9, após sua tia, após prossegue direto. Contra Salvador, feira 119, decimal 35, transponder 5043. Solo Gol 1867, pronto para o táxi, 182 a bordo, 3 horas e 49 minutos de autonomia, hotel em Campinas. O 1867, localizado o táxi, parte 1, Altaxi Índia, ponto 090, Chimetori 1895, ajuste altímetro 0-3. Partiu, parte 1, Índia, no ponto 02295, Gol 1800. Então 3290, observa o táxi após o ingresso direto, posição 07. 3290, sente, vai pro 07, por favor. Prossiga, Mike Jet, Romeo. Sente, por gentileza. Dois um nome aí, aguardo que estiver com funcionamento. Agora a cópia. 1867, linha decola dono 0, vento 150 graus com 7 nós. Linha decola dono 0, ponto 80. Bom, detonado será o 0130. Live, torre 1195, ajusta 013. Preciso do nome autorizado para estiver acionamento, entrou um táxi. Azul 4089, na cópia. Autorizado, Vitória nível 340, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bideve, via Upedu 44, controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5023. Autorizado, Vitória, já com mais boa, mesmo 340, no zero, curva direita, saída da El, transição Bideve, controle de 9, transponder 5023. Tá, é o Leda, Bideve, saída, chão pronto para estiver em funcionamento, 4089. 7, colado ao Zona 3, controle 1, nave sinal 3, 5, 1, low. Zona 3, 5, obrigado, bom trabalho. Azul 4089, está autorizado o táxi via Pátio 1, o táxi Índia, Conspermo 0, Chame a Torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 013. Autorizando o táxi via Pátio 1, táxi Índia, Plantarmo 0, Torre 11895, Registro Altímetro no 013, segue em breve azul. Autorizando o Pátio 1, Índia, Plantarmo 1, 0, 4, 2, 4, 5, muito obrigado. Controle 1, nave decimal 35, bom voo. 0935, 32, no mesmo ataque. Autorizado, chama pronto para o táxi. Trato, chama na pronto, táxi, tá, 32. Controle 1935, boa. Controle, boa tarde, Azul 2409. Controle 1935. Ok, bom. Lado aqui, confirma pra ver. Ah, 4 rodas. 24 rodas, copiado. Decolar da 1-0, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós. Decolado 25, controle 1935, com gol. 1935, bom trabalho, obrigado. Bom, Xené 6320 na final. Xené 6320, na parte externa. Espera. A frequência do solo foi em 211? Agora retorno 1219. Obrigado. 0-3-1-1-8-9-5, faz isso no 0-3-1-1. E a Índia, 102.5.0, 132. Controlando, boa tarde, passando do 2230. 2230, boa tarde, informação em curtir uniforme, aguarda a copa por gentileza, prepara a árvore elétrica. Para a árvore, nós estamos para a costa oficiente da Unipa, 320. 320, check-train, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 9-9, altimetro no 0 no 3. Está travando, vai estar agora, minha 320, livre pouso. Apagou o Xené na porta final ali, mantém 1-0. Afirmo. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola pista no 0, curva direita, saída abre elefa, após óculo e após conquista, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1-9, decimal 35, transfundo 5055. Autorizado 1-0 para a Vitória da Conquista. Thank you. 320, Sol 29, livre à direita, Sol 121, decimal 9. 29, é. Decolador 31, controle 1, nave decimal 35, bom voo. 935, boa, até 3283. Boa tarde, Gol 1255. Boa tarde, Gol 1255. Cheque o trem, repouso mão no zero, vento no 50 graus com 59, altímetro no 0 no 3. CS, informará bastante travado, Gol 4976, autorizado, chama João Táxi. Chama a Fanfora 2479. Travado. Gente, livre pouso, não, no zero. 7, 2. externo.